E não, não é a Tocha Olímpica que nessas alturas já fez como grupo terceira dimensão, né? Foi lá pra Santa Catarina. Melhor parar nessas analogias, né? É a cobertura da passagem do Troféu Abacaxi aqui pelas ruas de Foz. Ele mesmo, né? O troféu do Velho Guerreiro. E por falar em Velho Guerreiro, vamos lá, Roberto Gomes, reportagem especial Transamérica. Onde é que está o Troféu Abacaxi, Betão? Olá, Guilherme, de volta aqui nas ondas da Transamérica Foz. Exatamente, Troféu Abacaxi que se materializou aqui em algum ponto da Avenida Paraná, né, próximo à Delegacia da Polícia Federal. Peregrinou primeiro até o fórum, onde recebeu das mãos de um cara lá, que eu acho que é um juiz, né, estava de preto em frente ao fórum, vários cartões, mandados de entrega, e agora está correndo pela Avenida Brasil aqui, carregado, né, nos braços da multidão ensandecida. Uma loucura isso aqui, viu? O Troféu Abacaxi agora começa a fazer uma pausa. Vamos ver do que se trata, porque parece que é um grupo querendo agredir o Troféu Abacaxi. Vandalismo, isso mesmo. Estão ali arremessando ovos, tomates e até tubérculos. Parece um inhame em direção ao troféu, bem aqui, em frente ao escritório de uma dessas empresas terceirizadas, né? E é estranho, muito estranho, uma situação, no mínimo, peculiar que estamos vivendo aqui, viu, Guilherme? Peculiar, hein? Peculiar de pecúlio? Peço desculpa, Guilherme, eu não consegui ouvir o retorno. Muita confusão por aqui, mas agora parece que as coisas começam a voltar ao normal, porque um policial japonês apareceu por aqui e o pessoal começou a correr e gritar de pânico. Não deu pra entender bem o que aconteceu, mas de qualquer forma um dos voluntários tá aqui entregando uma réplica do Troféu Abacaxi pra um dos envolvidos. E é uma cena grotesca, viu? Grotesca, viu? Grotesca mesmo. Continua agora o trajeto do Troféu Abacaxi. A próxima parada, deixa eu consultar o roteiro aqui. Parece ser a Câmara Municipal, isso mesmo. A Câmara Municipal. E é pra lá que nós vamos, Guilherme. Eu volto com você nos estúdios aí da Transamérica Foz. Obrigado, Roberto Gomes, acompanhando o trajeto do Troféu Abacaxi aqui na Terra das Cataratas. Agora só falta a Terezinha, né? Ah, já acharam a Terezinha? Já cumpriram aí o mandado de entrega do troféu? Fronte Transamérica até meio-dia. Você está ouvindo Fronte na Transamérica. Programação musical aqui no Fronte Transamérica e vamos direto acionar o nosso repórter especial Roberto Gomes, que está acompanhando a passagem de um símbolo ainda mais eloquente e universal, que é a tocha olímpica aqui pela cidade, né? O troféu Abacaxi. Ô, Betão, onde é que você e o troféu estão agora? Guilherme, ouvintes da Transamérica Foz, eu, o troféu, a tábua de passar e a multidão, estamos nos aproximando agora da Câmara Municipal, que será um dos pontos, né, de parada. Eu vou até apressar meu passo aqui para chegar lá na frente, vou me posicionar melhor aqui agora. O troféu já está em frente à Câmara, já está. O mandado de entrega expedido pelo juiz, que eu começo a suspeitar que é um juiz de futebol, sabe? É muito esquisito isso aí, enfim. Bom, a comitiva do Troféu Abacaxi está aqui, parada em frente à Câmara, e pelo visto o pessoal vai fazer uma entrega simbólica do troféu, viu? Porque não tem alma viva de vereador por aqui agora, não. Ah, mas também vão querer entregar no sábado pela manhã, né? Aí não encontra ninguém mesmo, tem que ir na terça ou na quinta. E vai ficar por isso mesmo aqui, viu? O pessoal já está começando aí a se movimentar, porque a próxima parada, pelo que eu vejo aqui no roteiro, será em frente à prefeitura, onde será feita aí a entrega, a grande cerimônia de entrega do Troféu Abacaxi, que está que nem corrimão aqui, viu? Passando de mão em mão, mas descascar que é bom, aí ninguém tem coragem, né? Ninguém quer ficar com o abacaxi por muito tempo, não. Eu vou continuar acompanhando a trajetória e a qualquer momento eu volto com outras informações da passagem do Troféu Abacaxi aqui pela Terra das Cataratas. Guilherme, tem alguém aqui que quer mandar um beijo e um abraço pra você? Um beijo e um abraço pra mim? Só pode ser minha mãe, quem que é?